Muito bem, você tem um teste na sua mão, que todos já leram, que vai servir de base para a nossa reunião de hoje. Esse texto está em Romanos, capítulo 7, são os versos 15 e 19 a 25. Deixa eu aguardar que todos recebam. Vamos lá. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Esse é um dos meus textos favoritos e, ao mesmo tempo, um dos textos dos quais eu menos gosto. É paradoxal, assim como o seu conteúdo. O meu sentimento em relação a esse texto é tão paradoxal quanto o seu conteúdo. Eu sou levado, inclinado a me apaixonar por ele, porque é um retrato fiel e absolutamente preciso da condição humana, mas também me sinto inclinado a rejeitá-lo, porque é um retrato fiel da minha condição humana. Quando a gente pensa na humanidade em geral, até que isso não nos dói tanto, porque a sensação que a gente tem é que a humanidade em geral nos deixa de fora. Mas quando eu penso na minha própria humanidade, isso começa a ficar um pouquinho mais complicado. Porque eu me reconheço em palavras como essas que nós acabamos de ler. Nós temos falado sobre o desafio da ansiedade. Desde o começo do ano, nós temos tratado da ansiedade como um dos principais adversários na nossa luta pela vida. Nós temos como grande desafio diário, permanente, o enfrentamento e a superação da ansiedade. Nós estabelecemos 5 fontes, 5 causas para a ansiedade. Falamos sobre o medo, falamos sobre os conflitos, falamos sobre as frustrações. Na reunião passada, nós falamos sobre a administração dos desejos. E hoje eu queria seguir em frente na questão dos desejos. Porque na semana passada, nós tocamos no assunto desejos a partir da perspectiva de que os desejos nos são um problema. Desejo como realização de necessidade, ou como um desejo de realizar necessidades, de suprir necessidades, não é tanto problema. Mas aquele desejo que extrapola o limite da necessidade e que acaba se confirmando como um desejo de autoafirmação, um desejo de superação da minha própria limitação, de uma imposição da minha identidade em relação à do outro, aí isso fica complicado. Falamos sobre esse desejo de sermos mais do que o que realmente somos, de sermos reconhecidos além do que realmente somos, e falamos desse desejo como um problema a ser vencido, como uma dificuldade a ser vencida, como algo a ser enfrentado na perspectiva do desejo de Deus. Mas eu queria falar sobre um outro desejo hoje, fiquei pensando nisso essa semana, meditando nesse tema essa semana. E o que me vinha muito à mente é o desejo de sermos pessoas melhores. Não mais naquela perspectiva da imposição da nossa identidade sobre o outro, o orgulho, a arrogância, a soberba, mas aquele desejo sincero que eu tenho e que eu tenho certeza você tem de sermos pessoas melhores, de não sermos uma tragédia total. De não sermos mesquinhos, de não sermos maldosos, de não sermos injustos. Há um desejo no meu coração, e eu vi isso essa semana, e eu acho que eu vejo o que você também vê quando olho para dentro de mim, eu vejo o que você também vê quando olha para dentro de você. Eu tenho uma tese que é muito simples e é a seguinte: quando você olha para dentro, lá no fundo, lá no íntimo, você vê o mundo inteiro. Porque no fundo todos nós estamos em busca das mesmas coisas, dos mesmos sonhos, são os mesmos anseios que nos movem. Nós estamos interessados nas mesmas coisas, em sermos felizes, em termos paz, em realizarmos sonhos. Então, quando eu olho lá para dentro, lá no fundo, e vejo a minha crueza como ser humano, eu estou ao mesmo tempo enxergando a realidade de todo mundo. Porque todo mundo, quando faz esse exercício, chega nos mesmos resultados. Então, quando eu olhei essa semana lá para dentro, lá para o meu coração, quando eu pensei, porque eu saio daqui da quarta-feira e eu fico ruminando aquelas palavras que nós trocamos aqui, eu fico pensando nelas, e eu olhei para dentro do meu coração e pensei, não, mas há um desejo em mim que não é nem relacionado à necessidade, um desejo de satisfação da necessidade básica, e nem um desejo de me impor sobre os outros, e de me orgulhar em relação aos outros, e de ser valorizado pelos outros, além do que os outros podem ser valorizados. É um desejo de ser uma pessoa melhor, de realmente viver uma vida melhor, de encontrar um caminho. Esse desejo também bate no meu peito. Esse desejo também me chama à reflexão. Esse desejo também me consome a alma. Eu quero ser uma pessoa melhor. Quero mesmo. Desejo isso. Às vezes, me desculpo em função das circunstâncias. Às vezes, acho legítimo culpar as circunstâncias pelas minhas fraquezas morais. Às vezes acho legítimo culpar as pessoas pelos meus desvios de caráter. Às vezes acho legítimo culpar a minha história pessoal, os seus percalços, os meus traumas, em relação às minhas dificuldades em fazer o que é certo. Mas lá no fundo eu sei que o negócio é comigo. Lá no íntimo eu sei que me faltou alguma coisa, mas não me faltou o desejo de melhorar. Não me faltou o desejo de ser uma pessoa melhor. Não me faltou o desejo de construir alguma coisa melhor. Isso bate no meu peito todo dia. Eu acho que bate no seu também. É um outro desejo que nós não tratamos aqui na semana passada. Um desejo de sermos pessoas melhores. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, que escreve esse texto que nós acabamos de ler. Paulo tinha uma preocupação, podemos dizer assim. Paulo tinha uma encarnação, uma crise. Acho que a palavra exata aqui é crise. Paulo vivia uma crise. Uma crise que começava na sua mente, mas que esbarrava nas questões relacionadas ao seu próprio corpo. Paulo, de repente, se viu uma espécie de esquizofrênico espiritual. Na sua mente, ele tinha consentimento boa, perfeita, com um código moral, uma regra ética, uma orientação clara. Paulo, na sua mente, tinha uma concordância com tudo aquilo que se pode esperar de melhor de alguém. Sabe aquela coisa? Eu sei que não pode mentir. Eu sei que eu não devo enganar. Eu sei que eu não devo pegar o que é meu. Eu acho que, no fundo, todos nós temos isso tudo muito claro. Palavra-chave, consciência. Você pode até não ter uma religião, mas você tem uma consciência. Eu estou lendo um livro chamado Da Existência ao Existente, de um filósofo ético chamado Emmanuel Levinas. Na verdade, eu terminei de ler esse livro ontem. E o tema central do livro é a relação da consciência com a existência. E na consciência tudo se dá, tudo se processa. Todos nós temos uma consciência. É a consciência que nos diz que nós estamos vivos e que nós podemos construir a nossa história. Nós temos uma consciência, você tem uma consciência. Essa consciência fala com você. Essa sua consciência te dá direcionamentos. Ela faz escolhas, ela tem convicção de certo e errado, mesmo que você não acredite em nada. Isso é uma coisa incrível. Karl Barth dizia que a consciência é a marca da criação no nosso interior. A presença de uma consciência que me ajuda a discernir entre certo e errado, é a prova inequívoca de que um Deus acima de mim participou no meu chamado à vida. Porque isso não pode ser fruto do nada, do acaso. Há uma percepção muito clara em mim de que a vida precisa ser definir certos parâmetros, de que há critérios para fazer escolhas, de que eu tenho que tomar decisões muito claras e de que o sucesso da minha vida, a minha felicidade, está em tomar as decisões corretas. A minha consciência me diz isso, a sua também diz. Mesmo que você não crê em nada, note. Mesmo que você não assuma uma fé concreta, clara, específica, você tem uma consciência. Paulo fala que a nossa consciência nos ajuda, ora inocentando-nos, ora acusando-nos. Ora dizendo, muito bem, você agiu certo. E ora dizendo, cara, você pisou na bola completamente. Eu conversava com uma pessoa que dizia assim, pastor, às vezes eu digo para mim mesmo, por que que você foi fazer um negócio desse? Você já brigou com você? Já olhou no espelho e disse assim, cara, toma jeito. Faz mais isso não, maluco. A esposa fala, o que foi, bem? Não, estou falando sozinho. Estou falando sozinho. Você está brigando com você mesmo. Ali se repreendendo, se auto-repreendendo. Consciência. Todos nós temos uma consciência. E essa consciência, embora tenha clareza a respeito do certo e do errado, parece que ela não tem força para impor isso sobre nós. Agostinho tem uma sacada muito interessante. Ele diz assim naquele livrinho Confissões, que a vontade, sendo dona de tudo e dominando sobre tudo que diz respeito aos membros do corpo, não domina sobre si mesma e acaba sempre se traindo. Ele fala da vontade. Por quê? Porque o meu cérebro diz para o meu braço, levante, ele levanta. A não ser que eu tenha um problema físico, ele faz isso. O meu cérebro diz para a minha perna, dê um passo e de repente eu me vejo andando. O meu corpo, em tese, os meus membros, em tese, respondem às orientações do meu cérebro, menos ele próprio. Como que eu domino o meu corpo, mas não domino a mim mesmo? Essa é a crise de Paulo aqui nesse texto. Esse texto é extraordinário por causa disso. Ele fala daquilo que eu e você enfrentamos todo dia, toda hora, o tempo inteiro, uma guerra dentro de nós. Você se sente em guerra às vezes? Sabe quando você chega em casa e você está arrebentado, cansado, mas não houve nada de diferente no seu dia? Nada. Você não teve um compromisso a mais naquele dia. Você não teve um problema diferente naquele dia. Você não enfrentou uma circunstância diferente naquele dia, mas você está esgotado, cansado, abatido. Você chega em casa e está só o pó, um caco. As pessoas olham para você e dizem, meu Deus, o que aconteceu com você? E você diz, não sei, mas eu estou tão cansado. Como se você estivesse numa guerra mesmo. Como se você estivesse numa luta sem fim. E aí você descobre que o seu adversário não é outro senão você mesmo. Paulo está falando nesse texto de uma guerra interior. De um drama interno. De um adversário que não está fora, mas dentro. Sabe, não tinha um filme chamado Inimigo Íntimo? Está aí o inimigo íntimo. Você. Você é o inimigo íntimo. O seu próprio adversário. Você tem uma consciência que diz, eu quero ir pelo caminho certo. Mas ao mesmo tempo há uma força em você que move para o caminho errado. E aí tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não sei o que aconteceu, quando eu vi eu já fiz. Você entra no carro e você diz assim, hoje eu não vou perder a paciência com os motoristas de Maringá. Você respira fundo, pega no volante e diz, Senhor, obrigado porque hoje eu vou sair e nada vai me abalar. E aí você vai, põe uma música evangélica. Uma daquelas que dizem assim, Senhor, domina a minha vida, cuida de mim, controla os meus impulsos e tal. E você vai. De repente, o primeiro que você cruza, sai da vaga de estacionamento sem sinalizar, força você a jogar o seu carro para um lado, um outro vinha vindo, você quase pega e você, quando prestou atenção, já xingou terceira e quarta geração da família do sujeito. E aí no seu carro atrás tem um adesivo. Senhor Jesus é dono do meu carro. E é uma vergonha esse adesivo lá. Não é? Porque você acabou de dizer uma série de barbaridades e você vai para casa ou chega no serviço e põe a mão na consciência e diz, por que eu não consigo me controlar? Por quê? Agora, uma coisa é que isso acontece na rua, o problema é que isso acontece em casa também. Hoje eu não vou perder a paciência com a minha mulher. Mas não demora 5 minutos. Hoje eu não vou perder a paciência com os meninos. Mas não demora 5 minutos. E aí quando você vê, você já falou. E palavra é igual penas lançadas ao vento, elas não voltam. Você pode se esforçar para tentar recolher, mas não recolhe. É sempre mais... Sabe aquele saco de confete que você joga do 25º andar do prédio para comemorar sei lá o quê e suja toda a cidade? Não tem como catar aquilo de volta. Por isso que alguém disse que as palavras são metade de quem diz e metade de quem ouve. Porque essa metade você não recupera mais. Então você já faz e já aconteceu, e aí você olha para dentro de você mesmo e fala, por que que eu sou assim, meu Deus? Eu queria tanto me dominar. Eu queria tanto ser mais calmo. Aí vai no médico, o médico faz os exames lá e está tudo alterado. Aí o médico olha para você e diz assim, olha, é estresse, meu. Aí você diz, doutor, eu quero ser uma pessoa mais calma. Aí diz assim, procura um psicólogo. E homem, para procurar psicólogo é duro, hein? É duro, hein? Eu não sou louco. Eu não sou louco. E aí o médico diz, você vai ter que fazer alguma coisa, meu. Você não pode continuar nervoso do jeito que você está. E a sua consciência diz, mas eu não quero ser assim. E lá você é, na hora do vamos ver, parece que um monstro. Eu vi um desenho uma vez, não sei quem gosta de desenho, mas eu vi um desenho do Pateta uma vez que ele entrava no carro. Maravilhoso aquilo. Aquilo lá precisava passar aqui para nós. Punha a mão no volante, crescia pelo nas costas. Né? Ele era o senhor pedestre... Tranquilo, calmo, arrumadinho, andando pela rua, bem galinha e tal. Entrava no carro, se transformava num monstro. Não é? Às vezes eu me sinto assim, me transformando num monstro. Me arrependo de mim mesmo. Me envergonho. Me envergonho. Às vezes eu saio de um papo assim com amigos. Com amigos. E a minha consciência me diz assim, por que que você estava se mostrando para eles? Por que que você estava se exibindo? Por que que você falou aquilo? Por que que você ofendeu desse? Por que que você falou mal do cara que não estava aqui? Sabe aquela coisa? Quando você viu, você já falou. Quando você viu, você já fez. E a minha consciência me acusa. Por quê? Porque há um desejo sincero, legítimo, autêntico lá no meu coração, colocado pelo dedo de Deus ali, de querer ser uma pessoa melhor. Eu não estou contente com o mundo que eu estou vendo aí fora. Não estou. E eu sei que há uma participação para mim na construção de um mundo diferente. E eu queria assumir isso, mas eu esbarro todo dia em mim mesmo. Prefiro até criticar os políticos, prefiro até criticar... Desculpa apontar aqui, viu, irmão? Força do... É que é essa mão que está solta. Olha aí, ó. Quando eu vi, já fiz. Eu prefiro colocar a culpa no governo, eu prefiro colocar a culpa no empresário, eu prefiro colocar a culpa no patrão, eu prefiro colocar a culpa na esposa que não entende, nos filhos, mas lá no fundo eu tenho um desejo de ser uma pessoa melhor. E percebo que eu sou o principal adversário disso. Essa guerra dentro de mim que está aí no texto que você tem nas mãos. Eu encontro em mim uma lei que vai contra. E eu estou tão cansado dessa luta, gente. Como eu estou cansado dessa luta. E eu chego em casa como quem apanhou na rua. E no outro dia tudo de novo. Como lidar com isso? Como lidar com esse desejo que nunca se efetiva? Que passos dar para que finalmente isso possa acontecer na nossa vida? Para que eu e você possamos, de fato, nos constituirmos em pessoas melhores. Eu quero ser uma pessoa melhor. Você quer ser uma pessoa melhor? Então o que a gente precisa fazer? Primeiro, não desistir. Não desista de você, meu caro. Não desista. Eu vou te dar uma boa notícia nessa tarde. Deus não desistiu de você. E Ele não vai fazer isso. Não desista de você. Esses dias eu recebi um e-mail sensacional. Se eu tivesse aqui um projetor, eu ia mostrar aqui, quem sabe. Uma garça, talvez, que engoliu um sapo. Você viu? E o sapo está com as duas patinhas enforcando a cegonha, e aí está escrito assim, não desista, não desista. O sapo está dentro da boca da cegonha, mas ele não desistiu, ele está segurando, esgoelando ela. Você pode até não me soltar, mas daqui eu não passo também. Não desista, Primeiro conselho que eu posso dar para você em relação a esse combate que você também vive todos os dias entre o desejo de ser uma pessoa melhor e a incapacidade de executar isso na prática, porque todo dia você se frustra em relação a esse desejo. Primeira dica que eu te dou nessa noite é: não desista. Não desista de você, não desista desse sonho, não desista dessa luta, não desista dessa busca, mesmo que você tenha falhado antes de chegar aqui hoje. Pela enésima vez. Você falou que não devia pela enésima vez. Brigou com quem não devia pela enésima vez. Você já está cansado de se frustrar em relação a você mesmo. Hoje é dia de não desistir. Não desista dessa luta. Não desista de você. Porque Deus não desiste de nós, irmãos. Essa é uma boa notícia, porque às vezes eu quero desistir de mim. Quer saber? Eu não presto mesmo. Quer saber? Eu não vou conseguir mesmo. Quer saber? Não vai dar certo mesmo esse negócio. Quer saber? Eu nunca vou mudar. Você já deve ter dito isso. Talvez um dia alguém te cobrou e você falou assim: ó, quer saber? Eu não vou mudar nunca. Quer, não quer, larga. Mas lá no fundo você diz: mas eu queria. Eu queria ser alguém melhor. Não desista. Não desista. Insista, invista, cresça, amadureça, faça os melhores investimentos em você. A gente vive num mundo em que a gente investe em tudo, menos na nossa própria vida. A gente investe em imóvel, a gente investe em ações, e tudo isso é desejável. Mas o investimento em nós, no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, gente, é investimento. Vocês estão todos cansados. Vocês tiveram um dia de atividades. Alguns estão me olhando e legitimamente lutando contra o sono. Alguns estão aqui lutando mesmo contra o desejo de dormir, de cansados que estão. Eu às vezes vejo alguém e a pessoa está me olhando assim, ela vai fazer assim, ó. Aí olha ao redor. Oh, isso é lindo. Porque é um esforço. É um esforço extraordinário que você está fazendo. Isso é um investimento na sua alma. Porque a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Eu li esses tempos atrás aquele livro Sermões, do Padre Vieira. É um livro extraordinário. Eu tenho algumas coisas com as quais eu não concordo ali. Por isso que a gente tem confissões religiosas diferentes. Mas o sujeito é um homem de Deus e culto também. E ele diz assim, sobre essa questão do valor da alma, que Jesus estava diante do diabo e o diabo lhe prometeu todos os reinos do mundo para que ele lhe vendesse a sua alma. E Jesus disse não. O desejo do diabo era: você se ajoelha perante mim e eu te dou tudo que você quiser. E Jesus recusou, porque nem todos os bens desse mundo valem uma alma, principalmente a sua. Mas passam-se os dias, o ministério de Jesus se desenvolve e lá na frente, eis Jesus ajoelhado diante do diabo. Como isso, pastor? Judas Iscariotes. A Bíblia diz que o diabo já tinha entrado em Judas e Jesus agora está cingido com uma toalha, uma bacia de água e ajoelhado diante de Judas, lavando-lhe os pés. Jesus não se ajoelha para vender uma alma em troca do mundo inteiro, mas se ajoelha para salvar uma alma. Isso é extraordinário. Jesus não se ajoelha diante de ninguém para vender a sua alma, mas ajoelha-se diante de quem for para ganhar a sua alma. Eis Jesus prostrado com uma bacia, lavando pés. A sua alma tem tanto valor para Deus, se você soubesse, se você soubesse, invista nela, invista na sua alma. Não desista de você. As pessoas vão desistir de você. Você sabe disso. As pessoas vão desistir de você. Mas não faça isso. Lembre-se que há um Deus que vai investir em você, que vai buscar você, que vai acreditar na possibilidade de você viver uma nova vida até o fim. Esse alguém é Deus. Então não desista. Primeiro conselho. Segundo conselho. Levante-se cada vez mais rápido. Você olha criancinhas pequenas. Vocês todos devem, todos não, mas a maioria aqui tem filhos. E criança pequena é um barato. A criança está aprendendo a andar, ela cai, ela fica. Não é assim? Chora. demora para levantar, não consegue, aí o pai vai lá e ajuda. A criança vai crescendo, ela continua caindo. Mas o que vai mudando é que ela vai aprendendo a levantar. Quando ela tem alguns aninhos, o pai não precisa mais ir lá buscar. Ela levanta, ela ainda chora, ela ainda se machuca, mas ela começa a levantar mais rápido. Quando ela é uma adolescente, ela ainda cai, mas ela levanta mais rápido. E quando é adulto, cai e levanta que nem um rojão. Até para os outros não verem. Eu sou um cai-cai. Que é um lugar para eu cair direto é o quintal da minha casa. Eu já dei motivo de riso lá para a família inteira. Natal, eu bonitão, pisei lá, aquele meu quintal é um sabão, principalmente quando molha um pouquinho, pisei lá, escorreguei, caí com um prato de comida na mão, com tudo. E aí meu irmão estava aí, que não perde uma, né? Se trancou no banheiro só para rir de mim. Só que eu levantei que nem um foguete. Eu caio ainda, mas eu levanto rápido, amigo, que você não tem ideia. Quando eu vejo, eu já estou. Para ver se ninguém viu. Não é assim? Qual a diferença entre o adulto e a criança? Que o adulto não cai mais? Não. É que ele levanta mais rápido. Na vida emocional é a mesma coisa. Paulo está dizendo, eu continuo caindo. Isso que me irrita. Mas o que Paulo aprendeu, o que eu aprendi, o que eu estou passando para você hoje aqui, você talvez já tenha aprendido, é que o que diferencia as pessoas não é que umas caem e outras não. O que diferencia as pessoas é a velocidade com que elas se levantam. Eu tenho visto homens caírem e eles ficam prostrados um tempão. Desanimados, mergulhados em depressão, chateados. A decepção consigo mesmos é tão grande que demora uma eternidade para levantar. Mas eu e você podemos começar a levantar cada vez mais rápido. Amanhã eu não quero cair no erro que eu caí ontem. Não quero. Deus sabe que eu não quero. Mas se eu cair amanhã no erro que eu caí ontem, amanhã eu quero me levantar mais rápido do que eu me levantei ontem. Talvez eu chegue no momento em que só de pensar em cair eu já esteja me dirigindo para levantar. E eu e você podemos fazer isso. Amém, irmãos? E a terceira coisa, eu vou terminar que já estou a 5 minutos do nosso horário de encerrar. Terceira dica que eu vou dar para você. Primeiro, não desista. Segundo, levante-se cada vez mais rápido. E terceiro, assuma um exemplo que possa ajudar você nessa caminhada. Assuma um exemplo. Esse exemplo não posso ser eu, porque eu estou na mesma luta que você. Esse exemplo talvez não possa ser a pessoa que está do seu lado, porque ela deve estar na mesma luta que você. Mas Paulo dá uma sinalização no texto que nós lemos. E isso é bárbaro aqui, bárbaro mesmo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Qual é o segredo de Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo se tornou a chave da nossa fé? Ou pelo menos da fé que eu estou compartilhando com você, que é a fé da Bíblia. Porque Jesus Cristo é exatamente esse homem que resolve em si mesmo todas essas contradições. A beleza e a plenitude entre o desejar e o poder realizar. Homem que não teve que enfrentar, ou que enfrentou vitoriosamente, essa tendência à contradição. Eu olho no espelho, eu sou uma contradição. Eu olho para o meu amigo aqui do meu lado, ele é uma contradição. Eu olho para minha esposa em casa, ela é uma contradição. Eu olho para os meus meninos, eles são uma contradição. Eu olho para Jesus Cristo e ele é pleno. Homem tem muita dificuldade com modelos. Às vezes o homem só consegue ter modelo quando o modelo é o pai. E geralmente o pai só é bom modelo depois que morre. Você conhece aquela historinha? O menino aos 5 anos diz assim, meu pai é um herói. O menino aos 12 anos diz assim, ih, meu pai é meio doido. O menino aos 17 anos diz, meu pai é um careta, não sabe nada. O menino aos 25 anos diz assim, meu pai é tão teimoso. O menino aos 35 anos diz assim, eu acho que eu vou ter uma conversinha com meu pai. O menino aos 45 anos diz assim, ah, eu acho que eu vou precisar de um conselho do meu pai. E o menino aos 55 anos, 60, 65, diz assim, ah, meu pai, esse sim era um sábio. Essa é a história da nossa vida. Às vezes, a gente só reconhece o valor das pessoas quando elas morrem. Mas a gente tem dificuldade com isso. Dificuldade com estabelecer referência, com estabelecer exemplos, pessoas que nós queiramos imitar. É claro que algumas pessoas que nós conhecemos são um referencial interessante, mas ninguém poderá superar o referencial que Jesus é para nós. Quando Paulo diz graças a Deus por Jesus Cristo, ele está dizendo: alguém nesse mundo venceu essa luta. Alguém nesse mundo superou essa contradição. Então eu continuo sendo uma tragédia, mas eu entrego a minha vida a Cristo, dedico-lhe a minha alma, ofereço-me em sacrifício a Ele, digo: Senhor, eu quero viver para Ti, não para mim, esse meu desejo de ser melhor é para Ti, essa minha incapacidade é para mim. E aí eu assumo a própria vida de Cristo na minha vida. E quando eu limito, graças a Deus por isso. E quando eu caio, ainda bem que eu tenho a ajuda dEle para me levantar mais rápido. Jesus é a declaração concreta, inequívoca, contundente, de que Deus não desistiu de nós. Quando a humanidade chegou ao seu ponto mais baixo, eis que Jesus Cristo aparece para resgatar a mesma humanidade. Então, o que eu quero que você saiba nessa tarde? Que você não deve desistir, que você deve levantar cada vez mais rápido, mas que você deve assumir o modelo de Jesus Cristo como o modelo de uma vida plena. Porque senão, onde vai estar esse referencial? Que bom que nós temos Jesus Cristo para ser o nosso referencial. E eu queria muito que você o conhecesse pessoalmente e que você pudesse contar com a força dele para enfrentar as contradições do dia a dia. Vamos orar? Feche os seus olhos. Na frase para reflexão que você tem aí, no seu papel, Lutero disse algo que me move todo dia e que eu queria que movesse você também. Lutero, que era um apaixonado por Jesus Cristo, disse certa vez isso que está aí na sua mão: eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas eu também sei que eu já não sou quem eu era. Que bom que nós estamos crescendo, que bom. Pai amado, eu quero orar por todos esses homens e por mim também. Se Paulo vivia essa crise, quanto mais nós, que temos tantos outros problemas e tantas outras fraquezas. Se os grandes homens do Senhor, da história, viveram essa crise, quanto mais nós. Mas nós queremos agradecer-te nessa tarde, fim de tarde, porque nós descobrimos que nada está perdido. Há esperança para nós hoje aqui. E nós queremos dizer diante do Senhor, primeiro, que nós não vamos desistir. Mesmo que tudo piore, mesmo que tudo jogue contra, mesmo que nós sigamos nos decepcionando conosco mesmos, nós não vamos desistir. Porque o Senhor não desistiu de nós. Jesus Cristo é a prova de que quando tudo parece perdido, o Senhor ainda acredita. Por isso nós estamos dizendo que nós vamos contar com a tua ajuda para não desistir. Também estamos dizendo hoje aqui que vamos levantar mais rápido e vamos contar com a tua ajuda também para isso, ó Deus. Nós sabemos que deixar de cair será difícil, mas dá-nos pernas fortes, braços ágeis para nos levantarmos cada vez mais rapidamente. Talvez alguns homens que estão aqui hoje estejam caídos, Senhor, emocionalmente caídos. Eu quero pedir que hoje eles se levantem em nome de Jesus. E Pai, ajuda-nos a observar cada vez mais de perto o exemplo do Teu Filho Jesus Cristo. Ele é tudo que nós não conseguimos ser, tudo que nós gostaríamos de ser. E mesmo que nós jamais o sejamos nesta vida, que bom que Ele fez o que fez no nosso lugar. Sinal de que o fato de eu não ser assim não é a minha derrota, mas é a minha vitória. Porque a minha vitória é a vitória dEle. Obrigado, Senhor, nessa noite, nesse fim de tarde, porque a vitória de Jesus é a nossa vitória também. E dá-nos viver de acordo com o exemplo dEle, aprender com Ele, crescer nele. É o que nós pedimos no nome dEle, hoje e sempre. Amém. Muito bem. Obrigado pela sua presença. Fala, Zé. Quem não preencheu a fichinha de cadastro para receber os nossos comunicados aí, por favor, faça isso. Dê um abraço na pessoa que veio meditar na palavra com você hoje à tarde. Se você precisar ir embora, em paz, que Deus te abençoe. Se você puder ficar um pouquinho, nós vamos papear um pouquinho mais. Deus abençoe você. Bom resto de noite, em nome de Jesus.